valeu zumbi. O grito forte dos palmares, que correu terra, céus e mares, influenciando a abolição. Zumbi valeu, zumbi valeu. Hoje a vila